Um, dois, três, gravando. Eu noto que o meu três é sempre mais rápido que os outros dois. Precisa padronizar isso aí. Eu sou de humanas. É verdade. Eu tomo você ofensa é com relação a esse tipo de comentário. Ah, é? Ai, que você é miçangueiro, você não tem pra onde correr. Mas você é minoria aqui, Fábio. É, né? A excelência é para poucos, né? Este podcast contém spoilers. Cheque a postagem no site ou a descrição do episódio em seu agregador para evitar alguma surpresa. Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Coitada, queria falar de Game of Thrones. Eu falo depois. Cenas dos próximos capítulos. E aí, pessoal, começa agora mais um Gavi Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Dr. Fábio. E aí, traças. E com o Iken Frost. Eu fui substituído por um projeto secreto do governo. Olha aí. De repente é melhor você dizer até termina agora, né? Né. Deixa no final mesmo essa porra aí. Não, fala termina agora e coloca no início. Eu já fiz isso, pô. As pessoas já estão vacinadas, já. Pois é. Esse é qual, 98? Pois é, cara. A gente tá chegando aqui perto do Gavi Estática 100, que a gente teve aí... quase 10 anos pra pensar em alguma coisa, e a gente pensou semana passada, né, Fábio? Foi. O que a gente iria fazer. E a gente chegou na conclusão de fazer uma coisa copiada de alguns podcasts que tem aí, né, de perguntinhas, né? Acho uma boa, né? É, curiosidades, né? Já pensou se ninguém manda? É, né? Aí a gente faz outra coisa. É, né, cara? Eles vão mandar por onde? Por e-mail? Pelo Facebook? Ou pode mandar pra qualquer lugar e a gente faz uma apanhada? Ah, pode mandar pro Facebook, por e-mail. Exato. E quem for do Patreon, com certeza vai entrar, né? Ah, é? Tem prioridade o Patreon? É, né? Claro. Claro, tá pagando, porra. Quem fizer pergunta pro grupo VIP... Isso daí é uma ótima oportunidade dos caras zoarem o programa, né, cara? Ai, credo. Caraca, tô vendo isso daqui virando um God Mode, um Off Mode, né, cara? Pergunta da galera. Desde que crimes não sejam cometidos, tá tranquilo, não tá, não? É, mas aí o crime vai ser cometido pela gente, né, se a gente pronunciar, né? Não, por nós mesmo. Ah, tá. Então é isso, manda aí perguntinhas para a gente pretende fazer um Gavi Estática especial só respondendo as perguntas dos ouvintes, e vamos ver se rende, né, alguma coisa. Se não render, a gente complementa com alguma coisa depois. Pois é, e vocês têm feito o quê? Cara, vocês querem falar ainda de Game of Thrones ou já esfriou totalmente agora? Cara, eu nem lembro mais, velho, Game of Thrones. Nossa, que horror! Nossa, cara! Caralho! Eu não lembro o que aconteceu mais. Eu acho que a gente vai falar mais uma vez de velhice, né, cara? Pelo rumo, né, do negócio. Essa mídia para as massas, pô, essa coisa... efêmera, né? É. Do mês passado, né? Isso é tão mês passado. Mas se vocês forem falando aí, de repente eu me lembro, né? Ah, então. Só relembrando, então, que a última temporada do Game of Thrones que teve foi a sexta, né? Uhum. A sexta, ela termina com um atentado terrorista, né? Da Cersei, né? Basicamente, né, cara? Na verdade, foi no penúltimo episódio, né? Ou foi no último? Foi no último. Foi no último, né? O penúltimo foi a Batalha dos Bastardos, né? Ah, sim, foi. Pô, acho que esses dois últimos episódios dessa temporada foram provavelmente os melhores episódios da série até agora, cara. É, eu não sei, cara. Eu gostei muito dessa última temporada, comparado principalmente com a quinta, né, cara? Que foi meio fraquinha. A gente até comentou, acho que em algum podcast. Eu nem assisti a quinta temporada, pra vocês terem uma ideia. A Vi pulou, cara. Caraca, como assim? Impressionante, ela pulou e conseguiu entender tudo, cara. Não precisei dela. Pô, mas na quinta eu não faço. Na quinta temporada não teve aquela cena foda da Daenerys botando fogo na galera lá? Ou isso foi na não, sexta? Não, foi na sexta. Que galera? Foi na quinta, foi na sexta, isso aí. Dos navios? Foi no começo da sexta, né? Porque eu assisti a quinta e a sexta basicamente juntos, assim, de uma porrada só. Você tá falando daquela que ela bota fogo lá no lugar dos Dothraki lá, né? Isso. Ah, então, isso aí. Sim, não foi na sexta? Foi na sexta. É, no início da sexta. Eu nunca vou fazer isso, cara. Pular uma temporada. É, com certeza. Pragmático. Eu desisto. Se eu for fazer isso, eu desisto. Que Que horror, olha aí. Eu pulei. Nem precisei ficar perguntando muita coisa pro Diego pra entender. É, nem perdeu muita coisa mesmo não, cara. Na quinta, o que acontece de importante? Tem lá... Eu nem sei se isso é importante, na verdade. Tem a morte da Micella, né? Que é a filha da Cersei, né? É meio que o começo de uma descaralhada dela, né? Que a Cersei tá cada vez mais zoada, né, cara? Ah, eu acho que tem a tomada de poder em Dorne, né? Das víboras. Das víboras, isso, né? É na quinta, isso? É na quinta isso? Temporada, né, não? Ah, acho que isso é na quinta, né, não? Você viu isso, Vi? É só pergunta pra Vi, né? É. Eu vi, mas eu vi naquele negócio de retomando... Ah, então foi a quinta. Acho então que foi da quinta temporada. Ah, tá. Mas eu vi isso. Eu gostei muito do atentado terrorista lá. É um pé no saco, é coisa de fanático religioso. E o Fábio já tá em todas as listas internacionais agora, depois de falar essa frase. É, né? É mesmo. Porque, porra, cara, aqueles caras lá, como eram... Aquela religião lá, que eu não sei o nome, não lembro agora. Que encheu o saco, cara, aquilo ali. O Alto Pardal é um personagem que eu gostava. Eu gostava bastante dele. E por que Pardal, velho? Mas sabe o que é foda? Porque ele era o cara que tava honesto naquilo, saca? E por isso que ele era o mais perigoso da galera. É, então, o Alto Pardal, cara, eu acho que... Eu vejo muita gente, vários podcasts que já escutei sobre Game of Thrones, pessoal esculachando ele, eu acho o personagem foda também. Eu não sei se é exatamente isso que o Ekin quis dizer, mas o que eu acho foda dele é que ele é um personagem muito idealista, cara. Sim, exatamente. É tipo, eu acho que ele não é corrupto nas convicções dele, sabe? Ele realmente acredita naquilo. Eu também acho que não. Mas porra, vai ser chato assim na casa do caralho. Você achou chato, cara? Como assim, cara? Eu achei muito foda, cara. O personagem, porra, ele é foda. Mas, porra, a pessoa não pode fazer nada, porra. A pessoa dá um passo assim pra fora, não. Você vai ser julgado, ser shame, porra. Peidou na frente dos outros, acabou. É shame, porra. É shame. Ele só fez isso com uma pessoa na série, cara. Eu acho que a galera... Mas ele ia fazer com outras pessoas. Acho que a galera tá levando... Só não fez porque as outras pessoas lá fizeram... Ah, aquela menina... Como... Esqueci o nome dela. Pô, rainha. Marjorie. A Marjorie fez umas mutretas ali pra não ficar minha peladona lá. Ah. Ela manipulou, né? Ela é esperta pra cacete. É uma coisa interessante de Game of Thrones é que, tipo, a Marjorie tava com algum plano muito foda que a gente nunca vai saber, né, cara? Porque a Cersei ganhou, né? Exatamente. Eu fiquei na dúvida, cara, o que a Marjorie tá tramando? Ela meio que quer juntar a coroa com a igreja, né? E ela ia dar algum golpe ali pra zoar a Cersei, né, cara? Sim, honestamente, a Marjorie pra mim era uma das personagens mais maneiras daquele núcleo ali de King's Landing. Exatamente por causa desses planos e tal. Eu gosto dos Tyrell. Quer dizer, os Tyrell, quando eu falo da Marjorie e da velhinha lá. E da véia, né? É o guarda-vó dela. A véia é maneira. A véia é foda, a Olenna é foda, cara. Cara, ela não segura a língua pra ninguém, né, cara? Eu me lembro que ela... Cara, já ligou foda-se faz tempo aquela véia lá. Cara, o Tyrion ficava desconcertado perto dela, cara. Uhum. É foda, cara. Eu tava dizendo que eu até, quando ela... A Marjorie, né? O nome da bonitinha lá. Quando ela começou a aparentar que tava virando uma religiosa, eu me decepcionei um pouco, cara. Mas depois deu pra ver, assim, pelo menos ficou mais ou menos claro pra mim que era meio que uma coisa meio feia. Cara, eu sempre achei que ela tava passando a perna nele. Sabe por quê? Porque o moleque lá, o rei ingênuo, né, ele mergulhou de cabeça, né, Nara? Ah, ele sim. Muito bobinho o garoto, né? É aquele moleque é um idiota completo, né, cara? Cara, que personagem merda. É. Agora, sabe por que eu nunca... Sabe em que momento que pra mim ficou claro que a Marjorie tava tramando desde o início? É numa cena, não sei se foi nessa temporada ou foi na passada, que ela vai ver o Loras, né? O Loras tá zoadaço lá, né, na cela. Foi nessa temporada. Isso. E ela fala, cara, segura as pontas aí. A gente tem que... A gente não pode esquecer do nosso lugar, né? É, e nesse momento eu vi, não, ela tá com algum plano, sabe? Mas isso foi antes ou depois do bilhetinho pra avó? Foi antes. Foi antes, né? É. E eu acho, cara, que nessa próxima temporada, na sétima, né? Eu acho que vai ser a temporada que a Cersei vai mais avacalhar, cara, sabe? Eu acho porra, mais do que ser. Botar fogo na metade da cidade, né? Não, não, tipo, eu acho que eu acho que ela já chegou no limite dela. Tanto que ela perdeu tudo, que as únicas coisas que ela ainda tinha algum elo, né, cara, de ela ligar pra alguma ela coisa. Ela não deve mais nada a ninguém. É, porque, ela tem o Jamie ainda, não, nem o Jamie, cara. Né, ela não liga tanto pro Jamie assim, não, cara. O Jamie liga pra ela, né? Quer dizer, não sei, sim, que ele sim, fez uma cara sim, de sim, bosta, sim, né, sim. Quando viu ela, né? Não, ele fez uma cara de bosta porque ele viu que a mulher tava maluca, né, cara? Ela sim. fez o Jamie sair da cidade lá, obrifez a cabeça dele pra ele ir lá naquele círculo pro castelo do Stanley lá, só pra ela poder fazer esse golpe. É, mas não sei se ele ia conseguir impedir também, não. No máximo explodia junto, mas ia ser, né, uma exosia de saco, né? Ou explodir junto. Então ela fez o Jamie sair fora. Uma exosia de saco, né? O cara que vai fazer um atentado terrorista, né? Pô, faz isso não, porra. Tô merdando aí, né? Por sinal, foi muito legal essa cena, né? Tipo, sino lá caindo, esmagando a galera na rua. Eu achei bem maneiro. Cara, essa cena foi muito épica, cara. Foi muito boa. E eu acho que ela não dura mais uma temporada, não, cara. Assim, eu acho que a próxima temporada o Cersei deve morrer. Era pra mim, assim, eu não entendo nada desses livros, nunca li nada, só acompanho a série mesmo. Pra mim tá caminhando pra um desfecho que as pessoas já esperam, entendeu? Daenerys no trono, Jon Snow lá no norte, é isso? É, alguma coisa nesse sentido, assim. Tá tudo caminhando pra isso. A não ser que mude tudo no meio do caminho, como às vezes acontece, mas eu não sei se as pessoas iam aceitar isso ou não muito bem. Não. Sinceramente, eu acho que se não terminar dessa forma, se não terminar com Daenerys no trono e tudo mais, eu acho que vai ser muito caído, saca? Porque eu acho, é bem isso que o Fábio falou mesmo. Agora é o momento de finalização, de fechar as tramas. Não é mais hora de fazer plot twist, saca? Não dá, tá muito... Ainda mais porque eles já falaram que só vão fazer no máximo 8 temporadas, é um negócio assim, parece. É, não, eles já confirmaram que a oitava é a última. Uhum. É, então. Tipo assim, e pra mim fica bem claro que a sétima agora vai ser a Guerra Civil nos Reinos, né? A Guerra Civil não, né? A invasão da Daenerys. Pra chutar bundas, quem tiver no caminho dela. Queimar bundas, né? Queimar bundas, exatamente. E a oitava vai ser a guerra final de Westeros inteiro, isso. De Westeros inteiro contra o Night King lá, né? E, cara, ou termina dando tudo bem, igual a gente espera, ou termina, pô, todo mundo morto e o Night King ganhando, saca? Eu acho que não vai ser esse o final da série. Sim, onde é que entra aquele zumbi lá do norte lá? Então, é o Night King, eles são os... Night King é aquele ultra é o cara bichão grandão, bizarro. Né? É o Darth Maul de gelo. Darth Maul de gelo. Eu até tava comentando com a Vi que a série, desde o início... Desde o desenvolvimento dos primeiros episódios da primeira temporada, ela já deixa claro dois grandes problemas, assim, pra serem resolvidos. Que, se você for ver, é exatamente isso que o Aiken falou, né? Que é, tipo, os Targaryen, né? Que tem esse negócio, que desde os primeiros episódios que tem esse plano dos Targaryens voltar, né? Que é pra assumir o lugar que eles devem ter, né? E o outro... problema é justamente os White Walkers, que é, inclusive, a primeira cena de todas, do primeiro episódio, né? Que é falando, ó, tem White Walkers aí, sabe? Uns caras que não apareciam não sei quantos anos, séculos, sei lá. Então, tá claro que esses são os grandes problemas a serem resolvidos na série. Quando isso se resolver, eu acho que a série tem que acabar, porque se ela não acaba aí, não acaba mais nunca, vira Malhação. Tanto que é uma das coisas que eu menos queria agora... É que eles apresentassem novos núcleos. Que nem eu fiquei meio caído, assim, quando começou aquela guerra civil. Não é nem guerra civil, mas é aquele problema lá com os. Como é que é? Aqueles do Tion? Dos Greyjoy, sabe? Greyjoy. Que apareceu aquele cara lá, o Tio, querendo o trono. Eu disse, cara, velho, eu não sei se eu tava afim de ver um negócio desse, não, sabe? A mais, mas assim. Eu acho que isso não vai ser tanto. Eu acho que o que vai acontecer. Eu quero que se resolva nos dois primeiros episódios da primeira temporada, isso. Eu acho que é mais ou menos o que vai acontecer, tirando assim, provavelmente eles vão. Eles. O. Como é que chama? O tio dos Greyjoy lá? Ai, não lembro, cara. Ah, esqueci tio o nome dele. Greyjoy. É, o tio. Tio Greyjoy. É ele que vai confunde com Tion, né, cara? Pois é. Ele vai chegar pra Daenerys, ela provavelmente vai dar uma esnobada nele, porque vai ver que ele é um. Dá um Dracarys logo e acaba, sabe? Pra você. É. E aí eu acho que ele provavelmente vai se unir com a Cersei. Meu Deus, esqueci o nome de todo mundo. É, com a Cersei. Porque a Cersei, se... Cara, a Cersei não tem mais ninguém do lado dela. saca? É verdade. Literalmente, porque o último reduto de apoio que ela tinha era do Tyrell. E ela perdeu isso na última temporada, saca? Ah, é, até os Frey, que também eram aliados, se fuderam, né? Não é, tem os mais. Frey foram pro caralho, velho. É. Os Bolton, né? Daquele combustível lá é fogo vivo. É fogo vivo, né? Fogo isso. Vivo. Acho que é combustível aquilo? Não sei lá que porra é aquilo. Que negócio, aquele explosivo lá. Uhum. Não sei como é o nome daquilo. Pra que serve aquilo que não seja pra explodir as coisas. É, como é que ela conseguiu enfiar aquele monte de coisa naquele buraco lá sem ninguém ver? Não, já tinha. Lembra, isso é um plot, se eu não me engano, da segunda temporada. Aquele ficava guardado ali? Ficava escondido pelo reino. Lembra que teve uma guerra, o Stannis chegou de navio? Sim, isso, beleza. Então calma aí, deixa eu explicar a parada certinha. É, nessa temporada mesmo, eles mostram que o Rei Louco, na época, né, dele, ele já usava isso daí como arma, né, de guerra, e ele tinha estoques infinitos espalhados por baixo da cidade inteira, entendeu? E o Rei Louco, inclusive, quando ele ia ser destronado, ele iria ordenar pros alquimistas dele incendiarem a cidade inteira, igual que a Cersei fez com o septo de Bylor lá. Ele ia fazer com a cidade inteira, ele ia botar fogo na cidade inteira, saca? Ele ia explodir a cidade inteira. E foi aí, foi por isso, inclusive, que o Jaime matou ele, saca? Uhum. Tanto que tem os flashbacks do Rei Louco gritando Burn Mas them eu não me lembro. Em nenhum momento eles dizerem, não, o troço tá armazenado tudinho embaixo da igreja lá, da catedral. Não, então, não tá tudo não, embaixo tá da igreja, tá pela na cidade inteira, saca? Tá na cidade inteira. Porque, lá, porra, é um dos lugares. Uhum. O Pardal lá, pô, deu muito mole, viu? De não ter percebido isso. Ele nem devia saber, porque parece que ninguém sabia desse negócio. Isso, muito poucas pessoas sabiam. Quem sabia, se eu não me engano, era o... O Tyrion sabia. O Tyrion, isso. Que quem contou pra ele, inclusive, foi o Alto Alquimista lá da segunda temporada. Uhum. Saca? E eu acho que basicamente só, se eu não me engano, né, teve ele. Acho que aquele, o velho, o careca, Porcel? Que eu esqueci, o Pycelle e o careca. Ah, o careca sabia. É, eles que sabiam, saca? Muito. Tipo assim, só uma galerinha do Alto Conselho que sabia, entendeu? Uhum. Isso que é ruim do ter 10 episódios no ano. Quando começa outro, eu não lembro de mais nada, cara. E o que, é que vocês acharam desses flashbacks, hein? Do Bran? Cara, eu achei isso muito maneiro. E eu acho que eu não sei porquê, mas é um troço que eu já tava mais ou menos esperando. E foi uma forma legal deles confirmarem a identidade do Jon Snow, né? Né? Porque isso é uma coisa bizarra, né, cara? Que eu já tava até... Por mais que todo mundo falasse que isso era uma coisa importante e tal, eu tava meio cagando, sabe? Se eles falassem ou não, ok, sabe? Eu não acho que então, isso é... Mas não, quem não era um é mistério. O pai do Jon? O Targaryen lá, que o... É o irmão da Daenerys, né? Isso, é o certo, outra coisa. Então é o irmão da Daenerys, não é o pai da Daenerys. Não, o pai da Daenerys é o Rei Louco. Isso. Ele é um irmão mais velho. E o tal do Rhaegar? É o Rhaegar Targaryen. É, que esse cara não era o rei maluco lá, não? Não, ele era ele filho. É o irmão mais velho da Daenerys. Isso, ele era filho do Rei Louco, isso. Ah, então pensei... quem tem direito ao trono, na verdade, é o Jon. Se for ver, assim... É que ele é bastardo, linhagem, né? Mais ou sucessão, menos, né? Pois é, porque ele é bastardo, entendeu? Ele continua sendo bastardo. Ele parou de ser bastardo de um lado e virou do outro, né, cara? Quer dizer, é dos dois, né? Ele continua sendo dos Starks também, né? Stark e... Agora ele é Stark. Aí eu pergunto de novo. Em que momento da série se falou isso? O quê? Da irmã lá do Xambin lá ter algum caso com o Targaryen. Cara, então, isso tá sendo meio que jogado praticamente desde o início, porque eles sempre falam, né, desde que o Robert apareceu lá no primeiro episódio, que ele apareceu lá em como é que chama? Winterfell. Pra chamar, que eles visitam a cripta, né, da irmã do Ned Stark e tudo mais, ele fala do amor dela e não sei o quê, e aí eles comentam dela ter sido sequestrada pelo Rhaegar. Ah, tá, e aí, eu não lembrava tá vindo disso. Um flash aqui isso, na minha isso. cabeça. Não e aí, posteriormente... Eu não lembro disso nem fudendo. Porra. Nem eu. Cara, mas isso que é legal, eu acho. Deixa eu terminar a porra do negócio, termina, cara. Termina. Tô ansioso. Posteriormente, tem um outro diálogo da Sansa com o Littlefinger nesse mesmo local... nessa mesma tumba e tal, que o Littlefinger tá conversando com a Sansa, e eles falam sobre a irmã dela e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o Littlefinger meio que dá a entender que o sequestro não foi bem um sequestro, saca? Isso eu não lembro, não. Que aí fica aquela parada meio no ar, não é com assim. A Sansa, é com a Catelyn. Não, o Littlefinger fala com a Sansa. Isso é na, tipo, temporada retrasada, se não me engano. Acho que é na quinta temporada, tá. Que você não viu. Olha aí, ó. E aí tem esse diálogo entre o Littlefinger e a Sansa, que ele deixa isso mais ou menos implícito. Acho que não é nem meio implícito, não. Acho que ele até deixa meio claro. E aí depois, se eu não me engano, tem aquele diálogo daquele cavaleiro velhão que começou a servir a Daenerys, saca? Que aí ele fala sobre o Rhaegar, que ele saía pra cantar pra população da cidade, que ele era um cara saía super gente cantar. Boa e não sei o quê. Boa pinta. Saca? E aí, tipo, tudo fica meio implícito que é completamente fora do personagem o Rhaegar ter sequestrado a mulher, saca? Que provavelmente eles se apaixonaram e que a mão da eu nunca lembro o nome da irmã do Ned Stark. A mão dela tava prometida pro... Lyanna. Isso, Lyanna. Que a mão da Lyanna tava prometida pro Robert, e aí ele pirou na batatinha quando ela fugiu com o Rhaegar, saca? E aí eles derrubaram a dinastia inteira por causa da mulher. Foi um lance meio Guerra de Troia, saca? Ah, então não tem tanto a ver com o Rei Louco, não. Foi mais de pirraça mesmo que derrubou a dinastia? Foi eu sempre achei que o rei ficou louco, vamos derrubar o Rei Louco aí. O Rei Louco, ele já tava louco há muito mais tempo, saca? Ele já tava fazendo merda. E aí, quando teve esse lance, foi tipo o estopim da merda, entendeu? Foi a última gota. Exatamente. Entendi. Agora, na série, é falado em algum momento qual foi o destino do Rhaegar, como foi que ele morreu? Eu não lembro disso. Foi o Robert derrotou ele na batalha. Ah, eles contam, tem vários momentos que eles falam isso, tem até mesmo uma o dragão, hora que eles... Ele montava o dragão, não era? Isso eu não lembro, cara, porque eu acho que nessa época, na já época tinha, do Rei Louco, os dragões já eram fodidos e tal. Ah, não sei porque eu achei que ele montava um dragão fodão e tudo, mas acho que não mesmo que eles falavam, já que não é tinha muito... É Aegon, que eu acho que é o nome do cara que montava o dragão. Aegon? Aegon Targaryen, acho que é um negócio assim. Ah, Aegon não é aquele velho? Eu tô confundindo agora. Não, esse é o Aemon, com M. Aemon. Caralho, todo mundo mesmo nome, tá vendo? Ó. Como é o nome sempre do nome Rei parecido. Lou. Eu acho que é Aemon também. É Aegon também. Só que é tipo Aegon II, entendeu? Porque eu lembro... Você lembra... não lembro qual foi a temporada. Que a Arya, ela ficou servindo lá o pai do Tyrion. Eu não lembro o nome dele. Como é o nome? Sim, o Tywin. Tywin. Tywin Lannister. E aí, eles tinham uma conversa deles dois que eles falavam de uns antepassados dos Targaryen, da... Acho até uma mulher que ela montava dragões e tal, e tinha toda uma mitologia envolvida nisso aí. Mas eu lembro deles falando de mulheres, assim. Eu lembro. De um personagem masculino. Eu acho que Aegon é o irmão mais velho da Daenerys, e Rhaegar é o Rei Louco, acho que é isso. Não, cara. Não é? Não, Rhaegar é o... Você sabe que quem for fã desse negócio vai... Isso daí é... Tô vendo aqui na BR Wiki. Só pra tirar esse negócio aqui, peraí. Aegon Targaryen foi o segundo filho e único filho homem do príncipe Rhaegar Targaryen e Elia Martell. Elia Martell é quem? É irmã do... Irmã do... Do Oberyn? Do Magrelito lá. É do Oberyn. Isso. Acho maneiro esse sobrenome Martell. É a maneiraça, né? Acho que é isso mesmo que o Aiken falou, acho que é que tá certo, velho. Não tô pesquisando aqui direito mesmo. E Dorne, cara? Dorne vai entrar no meio dessa batalha aí, né? Vai chegar aí nessa temporada também, né? Eu tô achando meio deslocado o Dorne, cara. Tá muito zoado aquilo ali. Cara, pô, eu acho o Dorne foda, cara. Eu achava foda o Dorne, cara. O resto ali eu acho que não presta um, cara. Nenhum personagem. Porra, fala sério, cara. Acho que eles são maneiros pro caralho. Eles tiveram muito pouca exposição, saca? Você acha aquelas meninas muito chatinhas. Ah, eu também. É muito Xena, né, aquilo? Muito Hércules, sério? Né, cara? Hércules e Xena. Sério, cara. Acho uma maneira essa. Ela é muito... Elas são assassinas treinadas, fodas, cara. Não, a ideia, o personagem, beleza. Mas eu não sei se é a interpretação, o jeito que tá sendo mostrado na série. Eu acho até que fica meio deslocado, cara. Eu acho uma parada meio fora do resto da série, sabe? Oh, caraca, sei lá. Aquelas meninas, né? Não achei nada próximo disso, não. É, inclusive, eu acho muito maneiro esse visual de Espanha, meio... Como é que é a etnia do só, ali dos muçulmanos ali, né? Em Sevilha, né? É. Que ali foi uma região da Andalucia que foi por muitos anos dominada pelos mouros, né? 800 isso, anos. Isso. Então, é uma cidade que tem muita mistura, né? Da cultura católica, cultura islâmica. Aham, uhum, exatamente. Então, acho que eles é um pouco baseado nisso, né? Aquele núcleo da série. Aham. Uhum. Eu achei isso muito foda, cara. Uhum. Inclusive o visual das armaduras e tal, das armas dos caras. Cara, acho muito, muito foda. Muito foda mesmo. É, pena que quase não aparece, né? Quando aparece, aquelas garotas... Chata. Pentelhas lá. E eu finalmente vi um personagem maneiro que luta com lança. Cara, lança é uma das minhas armas favoritas medievais e é uma das armas mais fodas medievais. E ninguém nunca coloca, cara. É 300, cara. 300 mostrou bem. Pois é, tipo, é uma vez na vida, outra na morte que você vê lanceiros fodas, saca? Fazendo uso de verdade das lanças. Qual é o personagem da lança? Ué, o Oberyn. Ah, mas ele morreu faz um tempão também. Mas não merecia morrer, cara. Pois é. Quando ele morreu, eu falei, pô, cara, ele também merdou, né? Merdou. Ficou lá cutucando o outro cara lá, porque... deixou, não matou logo de uma vez, foi embora, sabe? Ai, cara, aquilo ali acho que talvez tenha sido um dos melhores episódios, cara, que eu assisti do Game of Thrones. A parte toda, é engraçado que você vê que foi um trecho da série muito mais bem focado ali em Porto Real e tal, né? Diferente dessa última temporada que tá sendo uma coisa mais global, mas eu achei muito foda todo o segmento do julgamento do Tyrion, cara. Do início ao fim, eu achei muito foda, cara. Eu acho que foi minha parte favorita da série até agora. É, foi muito legal mesmo. Eu cheguei a achar que o Tyrion ia morrer naquela temporada, cara. Eu disse, que será, cara? Que os caras vão ter coragem de matar o Tyrion, né? Que é o queridinho de tanta gente. Nossa, cara, eu ficava assim, não morre, não mata o Tyrion, não mata, cara. O cara é tão bacana. Gente boa, cara, eles matam as pessoas e depois revivem, porra. Não, mas foi mais um. Não é assim, né? Também não, Fábio. Porra. É. Eles reviveram dois caras até agora na série. É, porra. E o Jon Snow é de maior impacto. Agora, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que eu tô meio anestesiado com as mortes de Game of Thrones. Acho que nenhuma das mortes que teve nessa temporada eu tive aquele impacto. Sabe o impacto que você tem quando o Oberyn morre, ou o Ned Stark morre? Aquele negócio que fica, caralho, o próprio Tywin também, quando morreu, eu fiquei assim, caralho, velho, os caras tiveram coragem de matar um personagem desse. Eu fiquei meio anestesiado, cara. O próprio atentado terrorista que teve, eu fiquei, morreu, né? Vida segue. O atentado, cara, eu na verdade, eu tipo, percebi que ele tava vindo desde de longe, que o Montanha fez o corta-luz ali no moleque. Que, né, cara, ó, não passa não. Aí, cara. Pode crer. É, ali já deu pra perceber, né? Uhum. É, tinha alguma coisa. Ali eu só pensei assim, ué, por que será, né? Por que será? Aí você viu todo mundo junto no lugar, as portas tudo fechadas, fudeu. Uhum. Não tem como correr, não. Uma merda vai dar aí. E foi um pouco até inesperado pra mim, apesar que faz todo sentido, a morte do rei, né, cara? Do Tommen, né? Que a cena foi muita loucura, né, cara? A cena, ele olhou assim, você vê que ele tá desacreditado, assim. Aconteceu ali, ele percebeu, tipo, cara, eu sou um merda. Sim, ele não consegue fazer nada. Ele já sentia isso, só que ele, acho que a última coisa que ele tentou fazer foi o negócio da coroa, né? Tentar unir a coroa com a igreja, né? Aham. Uhum. E isso, os caras explodiram a igreja inteira, né, cara? Toda a galera da igreja. Cara, mas ele era muito moleque, né? Todo mundo manipulava ele. Pra ele se estabelecer ali, o que ele tinha que ter feito? Ah, prendeu, sei lá, minha esposa, minha mãe. Era pra chegar arregaçando, mano. Ele é um idiota. Tipo assim, eu sou o rei, cara. Eu tenho um exército. Se vocês não soltarem a minha mulher, eu vou simplesmente botar fogo com todos vocês dentro, sabe? É, o negócio é o seguinte, o cara, ele fez ele tentou, sendo bem clichêzão, ele tentou fazer um omelete sem quebrar nenhum ovo, né, cara? Ele fez exatamente isso. Ele tava tentando nem tentando ser político, ele era da personalidade dele, na verdade, né? Mas ele queria evitar conflito ao máximo e a gente sabe no Game of Thrones que isso é impossível, né, cara? Você não vai resolver as coisas evitando conflitos, né? Uhum. Todos que tentaram fazer isso até agora, né, se fuderam. Mas eu achei muito doido, né, cara? Ele meio que deu um load no jogo dele, né? Ele disse, não dá. Aí pulou. Na verdade, o que aconteceu é que ele era um moleque que tomou a chave sinistra da Porra, foi. Isso aí foi. Né, cara? Mudou muito. Ele cara. Viu que a mulher morreu. Mas nem a chave fez deixar ele. Deixar de ser otário, né? Pois é. Pois é, né? Cara, porra. Ele tinha o que ali na série? Uns 14 anos? 13, foi acho muito... que 13. É por aí, 13, né? 13, 14. Foi muito fácil. Ele não lutou, cara, pra conseguir aquilo. Aí você ficou mal acostumado, cara. É. Claro que ele não ia deixar de ser um idiota. Rapaz, por isso que o lance é Daenerys e Jon Snow no trono dos Sete Reinos. Galera que sofreu pra chegar lá. Não, mas pelo sofrimento, tem uma coisa que tem um amigo nosso, acho que ele não escuta não, mas o Gustavo Tatá, ele falou uma vez pra gente, a série vai acabar, isso lá atrás, umas duas temporadas atrás, vai acabar com o Rei Fedor no trono, cara. Nossa, e faz sentido com isso que você falou aí, do sofrimento. Quem sofreu? Ah, não, cara, não. Porque o tio mereceu se fuder, cara. É, não, cara, mas eu acho que ele pagou uma conta maior ainda do que ele consumiu. É, sim. Pagou por conjuntos aí. Os amigos foram lá, pediram um monte de coisa e deixou a conta pra ele pagar ali, né? Verdade, mas ele se fudeu desse jeito por causa da gracinha que ele resolveu fazer. É, mas é interessante que ele mesmo fala, cara, eu fiz merda mesmo, né? Ele, tanto que ele, mesmo quando ele ajuda Sansa, ele ainda se sente culpado, né, cara? Eu achei legal, foi uma redenção que eu acho que é justa mesmo, cara. Eu acredito na redenção dele mesmo, sabe? Ah, só um parênteses aqui. Aquela selvagem lá que tava com o Rickon, sabe, Ike? Selvagem com... Ah, sim, sim. É, ela aparece nesse episódio de Natal do Black Mirror. Ah, que foda. Pode crer. É, ela é um personagem. Né? Essa atriz, ela é relativamente famosa, cara. Ela fez os filmes do Harry Potter também. Foi? Não sei o que ela era no filme do Harry Potter. Ela é a Tonks, aquela professora de cabelo colorido. Ah, eu acho que eu não cheguei até aí. Eu acho que assisti até o quarto. Não, acho que nesse filme ela já aparece. Já aparecia? Acho que sim. Porque eu acho que eu não vi depois do quarto. Ah, essa Selvagem, por exemplo, era uma personagem que eu achava mó legal, mas é o que eu falei de estar anestesiado com a morte. Quando ela morreu, eu fiquei assim, ah, pô, mais uma. Mas ela passou muito tempo sem aparecer, né? Você esqueceu acho dela. Tem um pouco disso também, né? Uhum. E eu achava aquela menina muito estranha, velho. Não sei. Mas eu achava legal a estranheza dela. É tipo aquilo mesmo que você não tá acostumado com os selvagens, né? E é engraçado que você conhece depois, né? Vários personagens selvagens e eles são bem diferentes entre si, né? Você pega lá aquela a mãe lá do menininho lá, né? Eu não lembro agora. É Goiva, né? Goivini, sei lá. É. Hã? É Goiva, né? O nome dela, sei lá. Nossa. Goiva, sei lá. Eu acho que em inglês o nome dela é menos bizarro. Não, é porque eu sempre vejo na legenda assim. Uma coisa e eles falam outra, então eu não sei. Mas ela não era bem selvagem, era? Ela não morava lá com aquele cara lá? Ela era lá, do Caster, né? Todo mundo. É selvagem é só quem é das tribos, assim, que você considera? Pra mim, eu achava que todo mundo... Tecnicamente, tecnicamente todo mundo que tá do lado de lá do puro. Isso. É porque o pai não era, a princípio, né? Isso. O pai, marido... É, né? Toda, né? É. Mas, outra coisa que eu achei legal, que é uma das coisas que eu sempre costumo falar, né? De evolução do personagem, quando o personagem muda bastante e tal. A gente tem vários, né? No Game of Thrones que mudaram, assim, desde o começo até agora. Mas, dando destaque pra uma personagem que eu achei legal, foi a Melisandre. Ela, quando surgiu, ela era toda metida fodona, né, cara? É. E agora nos últimos episódios da sexta temporada, depois que ela viu que o Stannis não era o cara que ela achava que era e tal, né? Você vê que ela mudou totalmente, né, cara? Eu acho interessante isso. Muxou mesmo. É, pois é, maluco. Qual é aquela da espelanca lá, hein? Como vai ser desenvolvido aquilo? Ah, eu não sei, cara. Eles, foi meio gratuito, aquela, né? Que ela parece véia. Que ela parece véia. É a porque... deve ser a forma verdadeira dela, né? É, isso ficou meio claro. Que ela tira o colarzinho lá e fica velho. Pra que isso? Eu não entendi qual o motivo daquilo. Foi um show-off de mistério aqui dali, viu? É, basicamente. Talvez pra mostrar que aquele é o poder do Senhor da Luz, né? É, mas capaz deles acabarem nunca mais tocando nesse assunto. Uhum. Eu acho que, inclusive, dificilmente ela vai voltar pra série. Será, cara? Você acha que ali foi o final dela? Eu acho, na hora que o Jon Snow manda ela vazar, senão... Cara, ela eu dança? Acho, não, eu acho que se fosse pra ela não voltar... Não sei, cara. Do jeito que ela tava ali determinada, eu acho que ela... Eu até achei estranho ela ter saído. Por mim, eu pensar que ela dizia, não, se eu não sou desejado aqui, então pode me executar, porque eu tô aqui em função dele, sabe? Eu achava que ia ser uma coisa meio nesse sentido. Nesse final aí, ela já não tava determinada a nada mais, cara. Ela já tava... Ela já não sabia de mais nada. Quando ela tentou ressuscitar o Jon Snow e ela não conseguiu, saca? Ela ficou... maluca, saca? O Jon Snow voltou basicamente sozinho. Aquele outro cara. Que cara? Agora. O que ressuscita? Que tá com... É, o que ressuscita. Acho que ela vai atrás dele, que ela sabe dele. Ah, sei lá. Ah, é verdade, tem outro núcleo, mini núcleo, né, cara? Que é o do Cam e daquela galera, né, cara? É. Eu não acho que eles vão chegar a ser núcleo, não. Não, não é nem núcleo, é tipo um satélite ali, né? Dos outros núcleos. Eu acho que ela em qualquer momento deve encontrar com o Cão novamente. E não vai matar. Ah, ele tá indo pra onde? Tá indo pro norte? Eu não lembro agora. Ela tá indo pra Winterfell. Pra Winterfell, né? Ela falou que ia voltar pra casa. Mas ela ainda tem a listinha dela, né? Muitas pessoas da listinha dela já morreram por si só, né? Mas ela ainda tem a listinha. A área que vai matar a Cersei. Escuta o que eu tô falando. Ah, é? Vai estar lá a guerra sinistra, o pau quebrando nos muros de Porto Real, de repente a Arya só vai jogar a cabeça dela assim no meio da galera. Né, o pessoal fazendo cerco em Porto Real, a Arya vai lá e se infiltra, simplesmente, né? É, exatamente, pô. Explode de dentro pra fora o negócio. Agora um negócio que eu até preciso rever esse episódio, que eu vi lá no Nerdcast, vou mandar um abraço aqui pro Anderson Cardoso, né? Que faz tempo que a gente não cita. Uma coisa que eu vi lá no Nerdcast, eles comentando, eu não reparei nesse episódio, até nesse que o Aiken comentou aí do flashback que mostra o Rei Louco, sabe? Parece que dá a entender que o Rei Louco percebeu o Bran no flashback e como se o Bran tivesse deixado ele louco. Tipo, o Bran interferiu na história, sabe? Isso... Eu não percebi isso, cara. Isso foi uma teoria que eu vi, nego, falando. Inclusive, acho que eu cheguei a comentar dela também com o pessoal aqui. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que não rolou, não. Porque ali, naquela cena, aquilo ali é tipo assim, é o final do Rei Louco, sabe? É, então logo já depois tá daquilo, ali, né? Logo depois daquilo, o Jaime vem e crava a espada no lombo dele e já era, saca? E ele já tinha um histórico de loucura muito maior do que aquilo. Só mas se o Bran voltar mais ainda e interferir no Rei Louco lá atrás, saca? Não, mas eu acho bobeira. Parece que o que rolou, pelo que eles comentaram, é que... Cara, eu realmente não lembro dessa cena, mas parece que no universo do Bran, no presente... Tava rolando um negócio lá de queime todos os eles, né? E isso parece... Da mesma forma que deu o negócio do Holdor, né? Hold the Door, que interferiu no passado aqui dali. É como se o negócio de queime todos eles que tá acontecendo com o Bran foi pra cabeça do Rei Louco, sabe? Ele acabou falando esse negócio de queime todos eles, sabe? Mas não lembro, realmente. Eu vi eles falando no episódio. Eu até falei um pouco dessa teoria e tal antes, mas eu acho que não. Acho que isso daí é o pessoal querendo enxergar. Mas é legal, cara. Eu acho legal essa ideia. Né? Aí é que tá, eu acho que não. Acho que, tipo assim, rolou a parada com Holdor lá, foi maneiro. Se repetir, vai ser tipo falta de criatividade, saca? É, não, mas dá pra ver que ele interfere, né? Não foi só isso. Quando ele chama lá o Ned Stark, vê como se tivesse escutado alguma coisa, né, cara? Ele fica meio olhando. É, foi pra estabelecer que... Ele interfere um pouco. A linha do tempo pra ele, quando ele tá ali, entre aspas, projetado, não funciona, né? Pois é, exatamente. Foi pra introduzir isso. Eu não vejo problema dele fazer outras vezes, entendeu? Acontecer outras vezes. Mas tem que ser de uma forma criativa. Não pode ser jogado de qualquer jeito também. Pois é. Eu acho que mexer no Rei Louco, acho que seria bobice, saca? É, o Bran é outro cara aí. Isso nunca apareceu na série, pra falar a verdade, né? Oi? Como? Nunca teve nenhuma cena, né, do Rei Louco, nem nada disso. Eu não lembro, pelo menos. É, essa foi a primeira vez. Quando começou, vez, já foi muito na frente, né? Isso, pois é. Só apareceu esse flashback. Que eu acho muito da hora, cara, se ter esse... Dá essa expandida, né, cara, no universo do negócio. O que, inclusive, se deixar muita gente órfã de Game of Thrones, né, é uma cartada também da HBO, né, cara? Fazer aí umas prequelas, né? Rapaz, segura sua animação, porque o lance é o seguinte. Eles já confirmaram que a oitava vai ser a última temporada, e depois disso, ao que tudo indica, vai vir a série do Silmarillion. Ah, eu vi o pessoal comentando. E aí, maluco, não vai ter Game of Thrones, vai ter porra nenhuma, rapaz. Que é isso? Silmarillion. Silmarillion é tipo a Bíblia do Senhor dos Anéis. É. É o prequel do Senhor dos Anéis. Mas o negócio não era o Hobbit, o antes? É antes não, do Hobbit. O Hobbit. Não, deixa eu explicar. Não, deixa não. Hobbit é semana passada. Hobbit é tipo semana passada. O Silmarillion é tipo, sei lá, 1000 anos atrás. Ano passado. O Silmarillion conta desde a criação do mundo até, tipo assim, todos os eventos sinistros da parada, saca? A queda de Sauron, conta tudo. Nem sabia que conta de onde o Sauron chegou, por quê, e pá. Inclusive conta quem é o chefe do Sauron. Anéis, quem é o chefe do Sauron, onde é que ele tá. É o Fábio soltando agora, mas quem é esse Sauron aí que você tá falando? Inclusive, eu só quero viver pra ver uma cena. Fingolfin sentando a porrada em Morgoth. E aí, o que é que você acha disso, Fábio? Pô, cara... Pô, cara, me tira dessa. Fifunfim no céu. E aí, pessoal, aqui é o Diego. Eu só queria lembrar que o Gaveta Tática é financiado pelos nossos ouvintes lá do Patreon, que graças a eles, inclusive, conseguimos comprar um headset novo pro Aiken, que o passado dele tinha quebrado, e eu sou o que mais agradeço a vocês, porque tava muito complicado pra editar os últimos programas, né? Então saca só o nível que tava a gravação dele. Eu sou o Diego, é difícil, estou aqui com o Fábio. E aí, traças. O Aiken Frost. Essa abertura é uma mentira! Como a passada, né? É, tava vazando muito, né? As vozes dos outros participantes na gravação dele, então eu tive que manualmente tirar cada pedacinho desses, né? Tava dando muito trabalho. Então fica aqui, né? Um agradecimento aos nossos atuais patronos: o Rafael Ivozinho Fromento, o Inoue, a Simone Maria, o Josué Gentil, o Dr. Stalker Lucas Dias, o Dermeval Pereira, o Gabriel, o Daniel de Arruda, o Anderson Rodrigues, o Paulo e o Elvis Fontanella. É, assim como também agradecemos todos aqueles que já nos apoiaram antes, né, mas tiveram que sair por alguma razão. Lembrando também que atualmente todo o dinheiro que a gente consegue reunir lá no Patreon é guardado para despesas do site e para eventuais probleminhas, né, como esse do microfone do Ike. E se você curte nosso trabalho e quer se juntar a esse povo lindo que nos ajuda, você pode acessar o patreon.com/gaveteiro. E seja o nosso patrono, ou patrona, né, que agradecemos do fundinho do nosso coração. Muito obrigado pela atenção de vocês e continue aí com o Gaveta Tática. E bagulhos sinistros? Bagulhos sinistros, né? Rapaz, que vocês estão achando? Eu assisti em 2 dias isso daí. Ah, bagulhos sinistros. Nossa, tô lento aqui. Muito foda, cara. Muito foda. Bagulhos mais sinistros. O que vocês acharam? Mais sinistro, né? Mais sinistro. O que vocês acharam? Só pra contextualizar para o ouvinte burro, né? Tá falando de quê, vocês? Ouvinte burro. Stranger Things. Ok. Velho, eu acho que... Tá um hype foda, né? Cara, esse hype não conseguiu me pegar, cara. Eu assisti inteiro, eu e a Vi, né? Nós eu assistimos. Também, eu achei maneiro também, mas... Eu achei legal, mas eu achei legal o tipo que eu achei do Super 8, cara. Inclusive, eu achei bem parecido uma coisa com a outra. Sim, mas, assim, eu acho que era um objetivo, né? O que eu notei, eu acho que o que a galera curtiu tanto os personagens que acabou realmente achando uma série extraordinária. E eu achei os personagens legais, sabe? O que eu achei muito foda foi a ambientação dos anos 80, sim. Isso eu achei realmente muito da hora. A trilha sonora também e tal. É, inclusive, sei lá, que termo técnico usaria, não sei se é algum filtro, alguma coisa, que parece que você tá assistindo realmente um filme da época, né? Não parece uma coisa feita hoje em dia, né? A não ser as partes... Que muito marrom, né, cara? Uhum. Não sei, esse nome é como é que parece paleta. Que é como se fosse uma coisa meio lavada, assim, parece que você tá vendo uma coisa Sessão da Tarde mesmo. Inclusive os moleques lá, cara, aquele, o gordinho banguela, o Dusty, né, cara? Não parece que ele nasceu agora, aquele menino. Mas tirando isso, cara, não me pegou tanto não, cara. Eu acabei assistindo tudo, porque eu acho que o melhor, pra mim, o melhor modelo é esse, de 10 episódiozinhos, sabe? Que aí eu acabo assistindo mesmo, sabe? Mas... Não, 8, melhor ainda, 8, né? 8 episódios. É 8, pois é. Eu acho que é um tamanho você ótimo. Rapidinho. Isso. Tipo, eu isso, assisti assim. Antes do hype explodir mesmo, cara. Porque eu peguei no fim de semana que estreou, eu assisti em 2 dias, assim. Eu achei muito maneiro. E é um lance que eu até tava conversando com o Lauro, né? Que já gravou com a gente e tudo mais. Que o Stranger Things, ele tem muito aquela vibe de creepypasta, saca? Sim, exato. Né? E aí depois, posteriormente, eu descobri que ela, na verdade, não só tem uma vibe de creepypasta, como ela é baseada numa teoria da conspiração que existe na vida real, saca? Ah, é? É, pois qual, é. Qual lance? Como aquela, é isso aí? Aquela base isso aí? Militar que aparece na cidadezinha, tudo aquilo ali são locais reais. Aquela cidadezinha, a base militar lá, saca? O mesmo nome? Os mesmos nomes ou eles trocaram? O nome da cidadezinha é o mesmo. A base militar, eu acho que eles mudam. E no seriado, que eles colocam como se fosse uma companhia de eletricidade, né, fake, eu acho que isso não tem. Eu acho que na vida real era só uma base militar mesmo, que posteriormente eles doaram, entre aspas, a base e a região em volta dela como uma área de preservação ambiental, uma coisa do tipo, entendeu? Sim. Lembra muito aquele nevoeiro, né? Sim, pois é. Que, dicas de passagem, bastante, também assim. Tem um pouco de ligação com essa outra teoria conspiratória. Que, não sei se vocês lembram, acho que a gente já até falou no gaveteiro sobre o Projeto Filadélfia. Lembro. Sim, o Projeto Filadélfia do navio. Isso, que é um teletransporte, né? Isso, é um projeto do governo americano que eles tentaram criar um navio que ficava invisível fisicamente. Na época da Segunda Guerra Mundial, isso, né? E que, sem querer, na verdade, eles descobriram uma forma de teletransporte e de viagem no tempo, inclusive. Nossa, cara, eu não lembro de nada disso. E aí? Eu não sei se já foi falado no Gave Estática, mas isso é uma teoria de conspiração muito famosa. É, exatamente. Uhum. E aí, inclusive, esse projeto, o que eles dizem é que esse projeto, as descobertas que eles fizeram no projeto de Filadélfia, foi transferido para essa base, saca? E com outro nome, agora eu esqueci qual que é o nome do projeto que foi pra lá, e que aí envolveu essa pesquisa com portais pra outras dimensões, saca? E aquilo, basicamente aquilo que acontece no seriado. Muito foda, cara. Eu achei um seriado bom, mas eu não achei, eu também não achei essa coisa. É, legal. Sim. Tem um outro furinho ali, aqui ali, mas não é nada demais. Eu gostei mesmo, não foi nem essa vibe anos 80, né, que o pessoal todo fala, foi mais a parte da ficção mesmo, sabe? Uhum. Eles tentando fazer aquela psicoespionagem, né, isso, na Guerra isso. Fria, uhum. E acaba dando errado. Pô, achei muito maneiro. Pra mim ressoou bastante também essa questão da ambientação, eu gostei bastante, assim, os molequinhos jogando D&D lá, sabe? É, da hora. Eu só acho que eles, apesar de muita gente, eu até falei um pouquinho lá no WhatsApp com vocês, eu acho que eu sou um ponto fora da curva, né, que a maioria da galera gosta muito daquele monte de referências, mas eu acho que eles passaram um pouquinho assim, sabe, acho que não precisava ter tanta referência assim, eu acho quando é mais não, sutil, cara. Eu acho mais legal, cara. Acho que não, porque, quer dizer, pelo menos pra mim, eu inclusive não peguei muita das referências na hora que elas aconteceram, assim. Eu achei que foram bem sutis nesse sentido. Uhum. Vou dizer que eu não peguei nenhuma, cara. Eu só fui ver depois o vídeo que o pessoal fez, né? Ah, sim. Não falo nem... quando eu falo de referência, falo tipo assim... aquela parte de cultura pop, sabe? Por exemplo... A febre geek. É, por exemplo, o cara fala... Big Bang Theory é o extremo. É, isso. É claro que o Big Bang é outra pegada que é super exagerado e também é uma série de comédia, não. Beleza. Big Bang Theory é a versão dos nerds de Mongol. Tipo, pronto, como exemplo, é o cara falando lá, dizendo que o cara é traidor, aí chama o cara de Lando Calrissian, sabe? Que eu acho legal. Só que o cara fica, o molequinho fica toda hora que acontece, Lando, tá bom, cara, beleza. Mas eu acho que eu sou um ponto fora da curva nesse sentido mesmo. Agora, você é uma parada. Caralho, eu sou essa velho, que é a eu tô parada, ficando velho, enjoado. Já falei pra você. Você tá ficando mais velho do que eu. Tô quase lá. Agora, por exemplo, uma coisa que eu achei que... pra mim, a série não passou isso, mas eu escutando a galera falando sobre a série, foi lá no podcast Spoilers, que é podcast lá da família B9 até, eles comentaram assim rapidamente e eu parando pra pensar, é realmente uma coisa muito louca, cara. Sabe a cena que a Bárbara... É Bárbara, né? O nome da amiga lá da Nancy, né? Sim. Ela é levada pela criatura pra outro plano. E se você parar pra ver, a série não passa tanto isso, mas é uma parada muito assustadora, cara. Porque, tipo, ela acabou de ser meio que excluída, né, pela melhor amiga dela. Ela tá meio assim, meio puta, né, que seria só, ah, pô, porra, que a noite vai terminar uma bosta aqui, né? E terminou muito pior. E se você para pra ver, é uma coisa muito assustadora, cara, que ela levou e dá a entender que ela passou os últimos momentos da vida dela em desespero fugindo da criatura, né, cara? Sim, a série acaba não dando tanto foco nisso, só mostra depois ela morta, né? O próprio molequinho lá, o Will, né, que passa a série inteira, né, se escondendo das criaturas, ele tá meio zoado no final, né, e também não mostra tanto. Assim, é claro que eles tentam dar um mistério, né, ele não quer mostrar tanto o que é que tá acontecendo com o menino, justamente pra não quebrar tanto esse mistério, né, mas... Sim. Eu acho que seria interessante se eles dessem um foco, assim, pra galera que tava lá no outro plano, que até me lembrou bastante, uma coisa que é até manjada em jogo de videogame, né, mas me lembrou bastante Silent Hill, né? Pode crer. Em filmes eu não lembro de ver tanto isso, né? Dessas realidades paralelas, uma totalmente zoada, né? Que é uma coisa bem comum em vários jogos de videogame. Ah, né? Tem diga-se de passagem, a estética dessa dimensão paralela... Upside Down. Eu achei... Upside Down. Eu achei muito foda, cara. Eu achei muito maneiro. Eu achei legal também. Sabe? Aquelas paradinhas flutuando, assim... Pô, que troço sinistro, cara. Aham. Uhum. Eu só não entendi muito bem como foi que depois o xerife e a Iona Ryder conseguiu sair de lá, né? Que mostra eles entrando e não mostra saindo, né? Mas fechou. O lugar que eles entraram, fechou quando eles entraram. Não, ali era um negócio permanentemente aberto. Era só um quando alguém vai passar, ele meio que abre. E quando a pessoa passa, ele vai e fecha de novo. Ah, uhum. Mas aí você pode ir e voltar, então. Ah, é porta de shopping, cara, aqui dali? É, beleza. Que conveniente, uma coisa meio orgânica, cara. Né? O único que fechou mesmo é aquela árvore que a Nancy entrou, que abriu e tava fechando. O que a criatura usava pra atacar os outros, esses sempre fechavam. O lance é que aquele na base, ele foi uma coisa especial, entendeu? Por causa da interferência da menininha e tudo mais, aquele portal ficou aberto permanentemente ali. Tanto que do lado da nossa realidade, inclusive, parecia meio infectado, né? Pela outra realidade, que você vê que tinha aquelas paradas flutuando, tinha aquele lance meio sombrio e tal. Uhum. Então, sabe o que eu achei escroto? Aquela negócio, né, abriu na parede, né, quando teve o acidente lá. Uhum. A menina meio que deu errado o experimento de projeção dela, né? Sim. Mas só que aí, eles deixavam aquele negócio lá vazio, assim, ninguém cuidando, pô. É, né? Não tinha uma porrada de soldado ali guardando aquele negócio, pô. Não, mas aí é que tá. O que que acontece? É porque quando abriu, aquela parte de baixo lá ficou toda infectada, né? E só tinha uma saída daquele caminho. E os guardas estavam lá em cima, entendeu? Mas, eles meio que deixaram a área como se estivesse em quarentena, né? Isso, exatamente. A área tava toda lá embaixo, tava tudo em quarentena, entendeu? Era pra selar, não sei, era pra selar aquilo ali, sei lá, ficar... Tinha uma fitinha amarela passando ali na porta, depois tinha lá um adesivo Biohazard, pronto, tá. Não, e tinha aquele elevador sinistro, né? Ultra vedado, bizarro. É, cheio de portas, né? Isso. Mas eu acho que a série, ela nunca teve o foco também de tentar ser uma coisa, sei lá, totalmente explicadinha. Então, tem várias paradas que você é meio forçado, né? O próprio cara lá, que é um xerife que, em tese, é um xerife de uma cidade pacata, que ele... Tem uma hora que ele praticamente sai dando coronhada no povo, sendo furtivo, invadindo tudo, sabe? É claro que é forçado um pouquinho, né? Mas acho que faz parte da parada, né? De anos 80, do tipo de filme, do tipo de série e tal. Acho que nem foi tão absurdo, não, essa invasão dele, porque os caras meio que já estavam com a atenção desviada, né? Para outro lugar, né? Os caras da base, eu digo. Eles já estavam naquela busca ao longo da cidade e tal. Eu presumo que a base já tenha ficado um pouco mais desprotegida naquele momento ali. Uhum. Mas, pelo visto, eles não sabiam que tinha uma saída no mato, né? É, pois é. Não sabia que tinha aquele esgoto lá também. Tá esperando a segunda temporada? Tá confirmado, né? Parece a segunda temporada. Acho que pra 2018, né? Nossa, tudo isso? Porra, 18? Caralho. É, parece que é um negócio assim. Nossa, os caras não tá contando fazer... a segunda temporada? Oi? Acho que deve continuar a história, né? Vai continuar essa história na segunda temporada? Acredito que sim. Eu acho que vai, por causa do moleque sinistro lá, né? Que ficou quando ele voltou, né? Quando ele saiu. Isso, e outra parada, né? A menininha parece que ainda tá rondando lá, né? Porque o cara fica deixando comidinhas pra ela, na caixinha. Pois é, e aquela parada que ela gostava, né? É, waffle. É, aquele waffle lá, maluco. É, né? egg não sei o quê. Isso aí. É outra personagem que me causava uma certa estranheza, aquela garotinha. É. Porque eu achava que era um menino no começo. Ah, parece, né? Mas eu acho que é proposital mesmo, né? Aham, sim. Não, mas eu ia falar que eu vi uma imagem no Facebook lá que tá mostrando já como se fosse o trailer da próxima temporada, né? Tá os moleques olhando assim pro sovaco, uns pelos nascendo, né? O que tinha de espinha, né? Aí, meu Deus, o que que é isso? É Stranger Things, segunda temporada, né, cara? Esse excelente. Moleque entrando na puberdade, né, cara? É. Uma parada que eu gente especulando sobre o fim da série foi sobre o que poderia acontecer na segunda temporada, né? E aí eu comentei daquele lance das larvas caindo na pia, né? Uhum. E que talvez, eu acho que seria maneiro de acontecer, seria uma parada meio invasores de corpos agora, já que tem muito desse lance de referência, né, aos filmes antigos e tudo mais. Veja que quando o moleque tava lá no Upside Down, né, ele tava com uma parada sinistra dentro dele, né? Isso, pois é. O cara puxou, né? Um lance meio alien também, né? É, pode ser uma coisa meio assim como você falou mesmo. Pois é. Qual que é esse invasor de corpos aí? Qual é que é o esquema? Eu não achei. Cara, é um filme... Filme? Isso, é um filme de ficção científica e meio terror antigo também, que uns alienígenas começam a invadir a Terra, só que eles, tipo, não é com nave, não é com nada do tipo, eles invadem literalmente os corpos das pessoas, sabe, que dominam a pessoa por dentro, entendeu? Teve até uma refilmagem com o Daniel Craig, não foi? Com a Nicole Kidman? Isso, teve. Bem ruim, por sinal. Ah, então, de repente, a segunda temporada podia virar uma coisa meio Raccoon City, né, cara? Ali a cidade inteira em quarentena depois, né? Esse negócio se contamina. Pois né, é, tudo. De repente os alienígenas, as criaturas lá começam a dominar a galera. Eu acho que daria jogo isso aí. Ah, cara, inclusive... Nossa, de repente podia Resident Evil 4, né? Ou aquele outro lá, o... Nossa. É, ué, com esse estreia com Parasitas é Resident Evil 4 e 5, filho. Vamos manter a referência no Invasores de Corpos. É, melhor, né? Que tal? Mas outra parada assustadora lá do final da temporada é justamente o molequinho lá na ceia de Natal dele. Inclusive, assim, é muito humilde, né, cara? Três pessoas só. Dando aquele flash no banheiro, ele voltando pro mundo e indo pra realidade normalmente, né, cara? É. Aquilo é muito bad vibe, cara. E depois ele... Feliz Natal, né? Eu vou comer. E ele não fala pra ninguém, né? Cara, aqui dali... Cara, que Natal de bosta, cara. Você... E, cara, ele os meus conta, natais ele... são mais ou menos assim, tá? Desculpa. É, né? Depois de tomar 8 garrafas de Coca-Cola, né, cara? Dá uns flash bizarros, você vai pra umas loucuras muito loucas. Né? Pois é, é um troço meio insano. Mas outra parada que eu ia comentar de referência que talvez aconteça, né? É que o lance da menininha ali... Tipo assim, eu presumi que ela tá meio em forma de espírito, saca? Rondando a cidade ali. Uhum. E que talvez role um lance meio poltergeist, saca? Da presença dela ali. É, ou simplesmente também. Ela tá em outra realidade também, né? Eu acho que ela então, tá em outra cara, realidade. Ela tá em outra realidade, mas afetando a realidade presente, entendeu? Sim, sim. Com a mente. Ah, sabe outra parada de teoria da conspiração que ficou maneira? Foi a questão de como ela adquiriu os poderes, né? Que foram experiências com drogas na mãe dela. Ah, isso! É o MK Ultra. É um programa que existiu na vida real, né, cara? Aham. Uhum. Ficou bem maneiro aquilo ali também. Do caralho, muito foda. Tem uma parada que meio tem a ver com isso aí que o Ekin falou, que eu achei que era esse rumo que tava tomando. Sabe aquela cena que eles encontram o suposto corpo do moleque lá, do Will? Uhum. Eu cheguei a achar que ele, tipo, ele realmente, aquilo era o corpo dele. Mas ele, como se tivesse saído do corpo, mas não necessariamente morrido, sabe? Eu cheguei a pensar que era uma coisa meio nesse sentido também, sabe? Sim, eu também, eu pensei nisso também, é. É, como se ele tivesse desligado do corpo dele, né? Então ele não morreu, mas é como se ele tivesse desligado e ido pra outra realidade. Parecido com aquele filme, né, Fábio, do Sobrenatural, né? Eu cheguei a achar que era sim, um mas naquele o... sentido. O sobrenatural é projeção astral mesmo. Né? Uhum. Só que aí como é que eles iam... Ia ser muito difícil eles arrumarem um jeito de trazer o moleque de volta, né? Sim, não. Acho inclusive, que se minha cabeça... Caso, acho que não teria como. É. Minha cabeça já estava meio tentando entender como é que eles iam resolver isso, né? Só que eu acho que um ou dois episódios depois eles já descartam essa hipótese, né? Quando acho a que no episódio reconhece. Seguinte o xerife... abre o cadáver e vê que, na verdade, era um boneco, né? É, um boneco. Mas só o fato de você pensar isso já torna a série maneira, né? Você começou a locubrar, né? Isso, isso. Pô, muito foda, cara. Isso. Querem falar mais alguma coisa de Stranger Things? Eu acho que Já deu bem, né? Uma hora e meia, né? Acho que tá. Tá dando sua hora aí, é, já. Uma hora e vinte. Já tá quase no meu deadline já. É, beleza. Então, acho que dá pra fechar então. É, a gente tem que encerrar aqui, né? Que o Fábio tem que resolver coisas de doutor, né? Assuntos de doutorado. Exatamente. Duas pessoas importantes. Ele não pode ficar, né, nessa brincadeirinha aqui com a gente, né, cara? nessa coisa de humanas, né? Nesse projeto de humanas aqui da gente. Esses miçangueiros aí. Tem que fazer abertura então, né? Já que a gente agora tá vivendo uma mentira. É verdade, né? E aí, pessoal, começa agora mais um Gavi Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Dr. Fábio. E aí, traças. E com o Eiken Frost. Eu fui substituído por um projeto secreto do governo. Olha aí. Destaque aí que eu vi que o Eiken fez uma piadinha estilo Nerdcast. Yeah. Pois é, né? Na verdade, eu queria fazer uma ligação com o assunto do Stranger Things, né? Ah, tá. Você quis fazer um início com um easter egg, né? O que é isso? O que você tá falando, né? Aí lá na frente... Ah, é. Isso aqui. Esse menino aí é esperto, cara. Pessoal, Diego aqui novamente, isso não é necessariamente um bloco de notas, mas só um lembrete para vocês. Como avisamos no início deste podcast, a gente pretende fazer um programa especial no Gavistática 100, com os ouvintes mandando perguntas para a gente responder, e a pergunta pode ser sobre qualquer assunto, né, desde curiosidades que vocês tenham sobre o programa, ou de repente pode até pedir para a gente falar rapidão assim, de algum assunto que de repente nunca tenhamos comentado antes, né, mas fica a critério de vocês, né, vocês podem mandar qualquer coisa. E claro, né, que essa ideia só vai rolar se várias pessoas puderem mandar as suas perguntas, né? Senão não adianta, né, a gente receber, sei lá, 5 perguntinhas, não vai dar pra fazer um Gavestática inteiro sobre isso, né? E vocês podem mandar para o e-mail contato@gaveteiro.com, se puder coloca no assunto, né, Gavestática 100, só pra ficar mais fácil a gente filtrar, ou pelo formulário de contato lá no site... Ou de repente pode ser uma mensagem no Facebook também, ou até mesmo, né, quem tiver me adicionado no Steam, tem bastante ouvinte que me adicionou no Steam, pode mandar uma mensagem via chat mesmo, que eu incluo no programa qualquer coisa também, não tem burocracia nenhuma, cara. E é isso aí, né, muito obrigado, valeu por tudo e um abraço, até o próximo cast.